operador. Vem tocar 584, Rádio Imperador AM, 920 quilômetros, Franca, São Paulo, Rádio Imperador, a rádio que todo mundo ouve. E vamos abrindo a última hora, na verdade, a última meia hora, né? Porque vamos aqui, é às 7h30. Daqui a pouquinho o Zé Maurício está chegando por aqui também, agradecendo você pelo carinho e pela audiência, hein, meu amigo? Está chegando agora o Tião Carreiro e Paizinho para você. Imperador, música, diversão, informação com credibilidade. Sertanejo, na Rádio Imperador AM, a rádio que todo mundo ouve. Hoje é sexta-feira, mais sexta-feira, fica mais sexta-feira. Sexta-feira, vamos embora! Turma, mais uma vez agradecendo você pelo carinho e pela audiência. Como eu disse, veio amanhã a partir das 3h10, tem um Viola de Prata, certo? Mas daqui a pouquinho eu tô de volta com o nosso clássico Trote 2-0, que é das 8 até as 10 da noite, beleza? Beijos nos corações aí, abraço carinhoso do amigo Gustavo. Bom receio de sexta-feira. Se for beber, não dirige não, viu? Mas se for beber, me chama, tá bom? Coisa boa, aquele abraço carinhoso, turma, e amanhã a gente se fala aqui na Imperador. Combinando? Na segunda também, a partir das 3h10, eu tô de volta, tem o nosso programa Hora do Ouvinte, e tem também Coração Sertanejo a partir das 4, beleza? Excelente semana pra vocês, semana que vem é a última, é quase a última, né? Amanhã é a última, sexta-feira, semana que vem, tem vinho. Aproveitar essas duas últimas sexta-feiras do ano, né? Tchau, gente! Bora mais vezes com você, meu coração. Vai embora, vai embora.